Os bandidos mal vão pra guerra com as toucas pique ninja. Com fuzil de precisão e atitude de um suicida. Mortos armados, massa cefálica aberta a bala. Agentes metralhados, PMs fuzilados. Dramaturgia escrita a mão sem holofortes e cortes. Genocidas de classe B, filhos de um povoado nobre e aguerrido. Eu sempre fui acolhido pelo crime. Um bélico versátil que gradeia onde vive. Terra nos peitos, caixão lacrado. Desce pra cova, esse filme não almejo pra mim. Nem pra minha senhora. Pau no gato até do humor e a fita caiu ladrão. De 100 assaltos, 60 dá certo, 15 dá morte. E 25 matemática da de bandido que não admite falhas. O crime não é o creme, só quem é que não é, o pano rasga. Bandido mal que é rodoban, bandido mal que é prossegur. Bandido mal que é arrombar o boca de lobo do ganhador da loca que é enquadrão. Ô louco, meu! Quer pegar quem quer dinheiro? E na sequência levar os dois cu da telinha. Bota no cativeiro. XT no gás, sinal fechou e a vaca rica no Toyota. E o garupa saca da quadrada. Vai batiando a porra, abre logo essa porta. Pega descendo, dobra aqui no meu pisto, arrebenta a cabeça. Me dá a bolsa, esse cartão aqui me passa logo a cena. É louco, não é ficção. Tipo Bonnie e Clyde que sai com os milhões no final da missão. Vejo os moleque no morro de capuz e fuzil pau. Falcões de favela, olheiros, verdadeiros bandidos. Sem medo mal de assinar um 10, 288 infrator. Um 5557, haha, latou. PCC, comando vermelho, altas facções. ONGs criminosas que também faz boas ações. VDM é onde o certo é o certo, o errado é cobrado. Bandido mó que não dorme no ponto, pisou na bola, é pau no gato. Bandido mal vão pra guerra com as toucas pique ninja. Com fuzil de precisão e atitude de um suicida. Vejo os moleque no morro de capuz e fuzil fal. Falcões de favela, olheiros, verdadeiros bandido mal vão pra guerra com as toucas pique ninja. Com fuzil de precisão e atitude de um suicida. Tipo Bonnie Clyde, fita dominada no final da missão. Isso é rap violento, atitude de facção. Violenta atitude de facção. Bandido mal vão pra guerra com muita disposição. De XT no gás, 60 mil os clientes no chão em choque. Rasgando lata, pegando os malotes do carro forte. Invade mansão, treinados, granadas na porta do cofre. Cata de senhas, joias, dá perdido nos PM do choque. Fita estudada é frequência de amigos, só magnata. Carro Corolla, moto nervosa, alvo da rap. Que nunca teve conforto, muito menos que late de ouro. Quando chove inunda, quando é sol, odor de esgoto. Depois tudo é festa, bancado pelos touca preta. Nem todo final é feliz, tem fato que dá sarjeta. Felicidade pro Datena, William Bonner, Fátima Bernardes e Bob pro JN Brasil. Derrota gente pra bandidagem. Um bandidinho que vai pra guerra e morre com as próprias armas. Inúteis do crime que dão tiro pela culatra. Morro em ponto de faca, cascudo em chapéu de marreta. Bota um cano na cinta, bandidão. Com revolvinho de espoleta. Facção é facção, bandidagem é só pra quem é. Primeiro comando da capital deixou os políticos de cabelo em pé. Pôs os PM no bolso, deu muito ibope pra mídia. O salve geral em SP, deixou a favela sinistra. Tipo Bonnie Clyde na cena de AK e fuzil pau. Assim que vão pra guerra os verdadeiros bandidos mal. Os bandidos mal vão pra guerra com as toucas pique ninja. Com fuzil de precisão e atitude de um suicida. Veja os moleque no morro de capuz e fuzil fal. Falcões de favela, olheiros, verdadeiros bandidos mal vão pra guerra com as toucas pique ninja. Com fuzil de precisão e atitude de um suicida. Tipo Bonnie Clyde, fita dominada no final da missão. Rap violento, atitude de facção.